Hi, friends! No vídeo de hoje, nós vamos mostrar pra vocês a nossa rotina do nosso primeiro dia de aula. Gente, no caso, hoje é o nosso primeiro dia de aula, né? A gente estuda de manhã, tá bem cedinho. Então, saúde! Valeu! Então, a gente acorda bem cedo, logo pra gente se arrumar, pra gente mostrar pra vocês. E coloca aqui embaixo nos comentários se vocês já começaram as aulas, se vocês estudam de manhã ou de tarde. A gente prefere estudar de manhã, que aí a gente tem o resto do dia livre.